sei que vou encontrar. Eu quero paz na periferia. Sou do espaço do paraíso. Sei que vou encontrar. Eu quero paz na periferia. Sublime Deus que me conceda a paz e obstrua a guerra. Viver no mundo é passageiro e não tem vida eterna. Na trajetória da fúria, mano, se arrependa. Não agir por impulso, agir com coerência. Que as estrelas do céu brilhem para mim. Por que será que as drogas são tão fáceis assim? Quando me deito até pretendo esquecer tudo. Me transporto mentalmente para outro mundo, onde o valor é ressaltado que aqui não tem. Onde as pessoas te respeitam, só te querem bem. A esperança é um tesouro que não morre nunca. Eu não encontro a resposta pra toda pergunta. A humildade se resume em poucas palavras. Pessoas merecem tudo, mas não têm nada. Durante o tempo consegue com dificuldade mobiliar seu barraco, que felicidade. Mas o ladrão é criminoso e quer levar tudo. Se reagir, leva pipoca e vai pra outro mundo. A lei da selva é complicada, cidadão de bem. O papel que te engrandece, mas você não tem. Pois quem quiser ter um lugar ao sol, inevitavelmente se sujeito a queimaduras. Realidade sombria e dura, clima de tortura. Eu vejo coisas que nunca imaginei em ver. Eu vejo os olhos da cobiça olhando pra você. Há quem um dia sabia e tentou te ajudar, mas a ignorância não deixou e o afastou de lá. E o afastou de lá, e o afastou de lá. Um pouco de egoísmo e desinformação gera mal entendido, discriminação. Sociedade, nós lutamos por vocês. Ao proletário guerreiro, meus parabéns. Todo espaço do paraíso, sei que vou encontrar. Eu quero paz na periferia. Sou do espaço do paraíso, sei que vou encontrar. Eu quero paz na periferia. Como um soldado e pronto para a guerra. O bem versus o mal, Jesus versus as trevas. Como tem o rei e assim o traidor. O poeta que inspira na pétula da flor. Judas, o traidor, o mesmo que traiu Jesus, o nosso salvador. Chega de terror, a palavra que irá salvar todo o meu povo. O amor, saber agradecer a quem te ajudou. Saber ajudar a quem precisou. Demonstrou ser igual a um pilantra que viu a cobiça e abraçou. Mas não demorou e tudo desmoronou. Bem fácil, vai fácil, bastou. O tempo passa pra ele ver que tudo passa e nada voltará. E todos vagabundos dessa terra vai se cuidar. E todos os pilantra vai pagar e a fé vai reinar, reinará. Tudo se renova, tudo se transforma, tudo se faz novo e eu estou aqui de novo. Diz que me disse conversinha, empesteou uma pá de mano aqui da vila. Diz que é, diz que não é, só que na hora não participa. É a inveja e a cobiça, chove de notícia. Diz que é os tira que mata e atira nos manos da periferia. Aqui tu plantas, um dia tu vai colher. Aqui tu feres, com ferro será ferido. Eu tenho dito e pedido paz a todas as quebradas. Que Deus ilumine e derrame sobre o nosso povo todas as suas graças. Que abençoe os manos que estão nas ruas sem futuro. Os manos do núcleo de custódia atrás dos muros. Que abençoe seus pensamentos, não deixando que eles percam a essência. Seus sentimentos, minhas orações sinceras, seus sentimentos. Siga, vai na fé, só guerreiro é. Siga, vai na fé, se ele que é. Aqui é o lugar, é aqui que é. Aqui é o lugar, é aqui, é aqui. Periferia vive na humildade. verde sem revide. Nosso povo caminha triste, mas nunca desiste, nunca de lutar, pois fé em Deus vai conquistar o espaço do paraíso. Sei que vou encontrar, eu quero paz na periferia. Estou a dois passos do paraíso. Sei que vou encontrar. Eu quero paz, paz nas periferias. Estou a dois passos do paraíso. Sei que vou encontrar. Eu quero paz, paz nas periferias. Smile.